Olá. A questão da liderança na igreja, o fato de existirem líderes nas igrejas, é uma invenção dos homens ou é algo que foi instituído na palavra de Deus? Ou seja, não foi uma invenção humana? Bom, se a gente olhar para o Novo Testamento, nós vamos ver que durante a formação das igrejas, naquele primeiro século, a gente tem que lembrar que as igrejas foram formadas debaixo da supervisão dos apóstolos, ou seja, as pessoas que Jesus Cristo capacitou e deu uma autoridade especial para aquela fase de implantação da igreja no mundo. A gente sempre precisa ter isso em mente. E naquele período, eles mesmos, não apenas deram instruções a respeito da liderança, da organização básica de uma igreja, local, mas eles próprios estiveram envolvidos com reconhecimento de líderes. Existem muitas instruções, até relativamente técnicas, né, com as qualificações específicas de um líder. Enfim, a gente tem material mais do que suficiente nas escrituras para entender que sim, a liderança nas igrejas foi algo que Deus instituiu, está registrado na palavra. Os apóstolos foram instrumentos de Deus para supervisionar todo esse processo do crescimento, da formação das primeiras igrejas. Quando a gente olha para Tessalônica e essa carta que a gente está agora chegando no finalzinho dela, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós percebemos que essa era uma igreja que possivelmente estaria em fase de formação de líderes. A gente não tem uma ideia muito clara, não tem um consenso sobre isso, mas a ideia geral é que, até pelo tempo que a igreja tinha, havia pessoas ali exercendo alguma forma de liderança, porém faltava aquela oficialização, faltava eles se tornarem realmente oficiais, qualificados na palavra, principalmente como presbíteros, né, que a gente vê ali no Novo Testamento. O fato é que Paulo então dá instruções ali aos Tessalonicenses a respeito do assunto. São informações muito interessantes que tratam de responsabilidades da igreja local para lidar com a questão. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós estamos aqui então no capítulo 5 e nós vamos ler apenas os versículos, né, 12 e 13, tá? Paulo começa aqui nessa seção da carta. Ele tinha falado ali de todas as questões envolvendo morte, os mortos em Cristo, né, a ressurreição, arrebatamento. E agora ele vai para as palavras finais. Geralmente ele faz isso nas suas cartas de forma um pouco mais resumida, e aqui não é diferente. Nós vamos ler então os versículos 12 e 13 hoje. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Relação entre líderes e liderados é o tema que está aqui bem presente nesses dois versículos. Eu queria destacar aqui três responsabilidades da igreja local. A primeira delas é a responsabilidade do reconhecimento. Paulo fala aqui de reconhecer os que se esforçam no trabalho. Veja, líderes, eles precisam ser reconhecidos. A palavra que Paulo usa aqui é interessante, porque ela dá a ideia de alguém que você olha na rua, por exemplo, né? E você vê um rosto ali familiar, e você acena, você cumprimenta aquela pessoa porque você a reconheceu. É mais ou menos essa ideia que está presente aqui. É você olhar para alguém e reconhecer quem ele é, reconhecer que ele se encaixa dentro daquele perfil, dentro daquelas características. E aqui há um reconhecimento necessário daqueles que se esforçam no trabalho. Aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. O que é esse esforço? Esse esforço é uma dedicação necessária no ministério. Dedicação exaustiva. Não é apenas fazer o que a agenda, o cronograma, o contrato de trabalho diz que a pessoa deve fazer, mas é fazer além, é fazer tudo que é necessário. Isso exige esforço, exige horas de estudo, por exemplo, exige horas de aconselhamento, exige horas de visita, de choro, de alegria, de caminhar junto. Envolve o aspecto físico, envolve o aspecto mental, envolve o aspecto emocional. Quem já atuou no ministério em menor ou menor grau sabe do que eu estou falando, sabe o quanto é exigido e quanto é necessário pessoas que realmente se esforcem, que não sejam, como o pessoal costuma dizer, né, braço curto, né, ter o bracinho curto, né, para não trabalhar, não pôr a mão na massa. Mas aqui é necessário que haja essas pessoas e, claro, há necessidade do reconhecimento. Segundo lugar, reconhecer também os que efetivamente lideram, os que são líderes, né? Que os lideram no Senhor, Paulo fala aqui. Aqui a gente vê algo interessante também para a gente analisar, que é essa importante distinção entre autoridade e humildade. Até onde vai a autoridade e até onde vai a humildade? Claro que humildade não tem, eu acredito que não tem limite para você ser verdadeiramente humilde, né? Existe a distorção da humildade, mas aí já é outra história. Assim como a verdadeira autoridade, ela é boa. Ela não é ruim. Você não pode esperar líderes que sejam ditadores, pessoas que buscam aí satisfazer os seus caprichos, vender as suas ideias para as pessoas, impor o seu gosto pessoal para os demais. Isso seria autoritarismo, é diferente de autoridade. Autoritarismo tem essas imposições caprichosas daquilo que é meu, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. Por outro lado, o líder cristão também não é o que se chama por aí de facilitador. Ele é só um elemento ali que ajuda as pessoas a chegar em algum lugar, né? Cada um tem lá a sua opinião, cada um tem a sua filosofia, tudo tem que ser devidamente respeitado. Ele é meio que um administrador de divergências ali, ele mesmo não tem muita opinião, ele não tem uma palavra para dar. E veja, decisões têm que ser tomadas, decisões de quem lidera. Para onde ir? O que fazer? Alguém tem que fazer essas coisas. O Novo Testamento, ele é claro em dizer que precisa de pessoas que façam isso. Agora, essas decisões, elas não podem ser meramente administrativas. Decisões baseadas em planilhas, em estatísticas, em Ibope, sei lá o que, né? Embora tudo isso pareça muito ridículo, é assim que muitas vezes a gente vê os líderes supostamente cristãos exercendo as suas lideranças de maneira muito administrativa, muito dentro daquela planilha ali. O modelo, veja aqui que aqui Paulo ele fala os que lideram no Senhor. Não é uma liderança qualquer, é uma liderança cujo modelo é Jesus Cristo. Ele é o modelo de líder. Quando a gente vê Jesus Cristo liderando com a sua autoridade perfeitamente em sintonia, em harmonia com a sua humildade, nós temos um modelo perfeito de um líder. Exclua-se, evidentemente, o poder de Jesus como Deus, né? Todos os seus atributos divinos que não cabem ao ser humano, mas no que se refere ao seu caráter, à sua maneira de tratar as pessoas, à sua maneira especificamente de liderar, esse é o exemplo. Não é à toa que a figura do pastor é usada para Jesus, ele é o supremo, o bom pastor, o pastor perfeito, mas a figura do pastor, o pastorzinho menor, vamos dizer assim, a figura do pastor também é usada para os líderes das igrejas, aquele que cuida. A ideia do pastor, da ovelha que cuida, que dá direção, que protege, esse é o modelo. E veja, há que se reconhecer pessoas que fazem isso, que atuam dessa forma. A igreja deve reconhecer essas pessoas. Além disso, a responsabilidade do reconhecimento tem a ver também com reconhecer os que aconselham os demais. Paulo usou uma palavra aqui muito frequente no Novo Testamento, uma palavra muito bonita, né? Notetel, no grego, né? Ela basicamente significa inculcar, colocar na mente. Puxa, mas então quer dizer que o líder ele faz a cabeça das pessoas, ele coloca coisas na mente? Veja, não é qualquer coisa aqui. É necessário colocar coisas, sim, na cabeça das pessoas, mas coisas boas. É necessário ter conhecimento, é necessário ter discernimento para quê? Para poder dar direção. Em geral, aqui a gente poderia incluir toda a forma de ensino que se tem na igreja. A pessoa precisa ter essa capacitação, o conhecimento básico necessário para ensinar, discernir, ter sabedoria para poder apontar caminhos. E claro, isso inclui advertências, inclui muitas vezes correções. Tudo isso está no pacote, né? Tudo isso está no combo aqui do aconselhar, né? Que bom que pessoas tenham essa capacitação, tenham essa condição e se disponham a fazer isso com todos os custos que vêm, né? Que vêm junto. E quando a gente olha aqui para Tessalônica, a impressão óbvia, clara, que nos vem com esta imagem, com esta questão toda que Paulo está colocando aqui, é que esse reconhecimento ele estava em fase, estava no processo. Você tinha pessoas fazendo isso lá, você tinha pessoas se esforçando no trabalho e que exerciam liderança no Senhor e que aconselhavam os demais. Eles estavam fazendo isso, mas precisavam ser devidamente reconhecidos. Veja, o Novo Testamento, como eu disse, ele dá diretrizes para essa organização básica e necessária. E certamente a questão da liderança sempre vai estar presente ali, até com várias qualificações ali descritas e tudo mais. Agora, é importante a gente dizer tudo que ultrapassa ou diminui o que está nas escrituras é perigoso. Quando você baixa o nível, você está correndo muitos riscos. Quando você coloca exigências extra-bíblicas para que alguém exerça uma liderança, isso também é perigoso e precisa de atenção, precisa de cuidado com essas coisas. A igreja precisa olhar para essas questões, toda a igreja, em qualquer lugar. E, claro, é necessário um conhecimento pessoal. Ninguém pode fazer um reconhecimento sem saber quem é a pessoa, saber como ela vive, como ela trata a sua família, como ele trata as suas finanças, como ele se comporta com as pessoas do sexo oposto, que tipo de comportamento essa pessoa tem. Tudo isso tem que ser observado no dia a dia, não apenas uma pessoa que aparece ali eventualmente, né, numa assembleia para ser votada. Isso é bem, bem complicado, a gente sabe disso. Além disso, além da responsabilidade do reconhecimento, nós vemos aqui a responsabilidade do tratamento. Porque, claro, você reconhece, deu carinho, você deu o aval, a pessoa é reconhecida, tem lá até uma titularidade. Tal. Eu creio que Tessalônica teve lá, chegou a esse ponto do processo, como as demais igrejas. Mas e aí, como é que essa pessoa é tratada? Qual é a minha relação pessoal com o líder? Paulo coloca aqui, em primeiro lugar, o tratamento de consideração. Tenham consideração, tenham-nos na mais alta estima. Primeiro ele fala, né, tenham consideração lá no versículo 12, desculpa, né? Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho. Antes da gente falar de estima, né, a gente precisa falar dessa consideração, porque essa consideração tem a ver com respeito. É um tipo específico de respeito. É o respeito daquela pessoa que você tem em conta, não porque ela tem um cargo. Não é uma coisa só institucional, não é uma coisa só convencional. Eu tenho que respeitar porque ele usa o crachá. Eu tenho que respeitar porque ele senta naquele cadeirão lá na frente, do lado do pastor, conforme a igreja existem ainda essas coisas, né? Veja, acatar o ensino dessa pessoa de forma que eu vejo como importante para mim, eu vejo que aquilo é sincero, é esse tipo de respeito, é esse tipo de consideração que deve haver, que Paulo está recomendando aqui para os Tessalonicenses e que certamente é importante nessa relação entre líderes e liderados. Lembrando que quando não há da parte do líder o trabalho correto, trabalho conveniente, então o melhor é não reconhecê-lo, é não estabelecê-lo como líder, porque depois que a pessoa ela está lá naquela posição e dizer assim, não, mas eu não tenho esse respeito, eu não tenho essa consideração, torna-se um problema, evidentemente. Além disso, Paulo fala, finalmente, né, agora no outro versículo, a gente vê aqui que tem também o tratamento de estima. O que é essa estima? É um tipo de afeto, um afeto que você olha para a pessoa e pensa assim: puxa, essa pessoa ela tem me fornecido coisas boas, tem me dado bom exemplo, tem me ensinado bem, tem demonstrado também que quer o meu bem. Eu vejo isso nessa pessoa e eu quero também bem a ela. Essa estima, esse querer bem. Isso é tão importante, isso está tão longe, está tão distante, né, de uma relação que é só institucional, é só uma relação administrativa. Não pode ser assim, evidentemente, na igreja do Senhor Jesus. E ele fala também de um tratamento de amor. É evidente aqui que ele está estabelecendo o parâmetro final, o parâmetro mais básico de todos, porque ele tem a ver com qualquer tipo de relacionamento entre irmãos, sem diferenciar cargo, posição, se tem mais autoridade, menos autoridade, se é novo convertido, se é mais maduro na fé. O amor tem que estar presente em todo e qualquer relacionamento, em toda e qualquer circunstância. Ele é condição comum a todos os irmãos. Então, é evidente que tem os dois lados, né? O líder tem que amar o liderado e o liderado amar o seu líder. Onde que estão os problemas? Onde que eles surgem? O problema aqui é o desprezo que muitas vezes as pessoas demonstram pelos seus líderes, não considerando, não estimando, não amando. E muitas vezes causado por esse distanciamento que eu estou chamando aqui de distanciamento institucional, né? Quando tem uma espécie de quase imposição de pessoas ali, em que muitas vezes você acaba não entendendo muito bem, às vezes até por que que a pessoa está ocupando aquele cargo. Mas o fato é que o que estamos falando aqui é de líderes e liderados tendo um relacionamento correto, sem ninguém desprezar ninguém e sem esse distanciamento que não é bom. Finalmente, além da responsabilidade do reconhecimento e do tratamento, Paulo fala aqui da responsabilidade da motivação. Quer dizer, tudo isso eu faço movido por quê? Por que que eu faço? Por que que eu como membro de uma igreja, ou quando eu falo membro aqui, é participante, alguém que está envolvido numa igreja local, o que me leva a agir dessa forma? Por que que eu faço essas coisas? Por que que eu trato as pessoas dessa forma? Em primeiro lugar, por causa do trabalho dos líderes, Paulo fala aqui. Ele diz, por causa do trabalho deles, ou do trabalho que eles realizam, do trabalho que eles fazem. Veja, uma motivação errada, eu posso tratar bem as pessoas, eu posso ter algum tipo de consideração, algum tipo de estima que não é bom, que não é puro, vamos dizer assim, ele está contaminado. Por quê? Porque ele tem a motivação realmente errada, baseada em bajulação, em pessoas que praticam aí uma forma de um agradar o outro, de um elevar o outro, aquela questão do ego pessoal, aquela questão da proeminência, do protagonismo, em que um procura o cargo e outro o impulsiona nessa direção. Isso é lamentável, mas muito se vê por aí de pessoas que são colocadas em certas posições por questões até mesmo que a gente poderia chamar de políticas, né? São determinadas formas de exercer poder. Muitas vezes até existe uma idolatria dos líderes. Os líderes são idolatrados, é o culto à personalidade. Olha como ele fala, olha como ele se veste, olha como ele é cativante. A sua personalidade é tão cativante, ele consegue atrair a atenção das pessoas de uma forma magnética, de uma forma mágica. E veja, Paulo não está falando de nada disso aqui. A motivação correta que ele fala aqui vem da compreensão da natureza do trabalho, por causa do trabalho que ele realiza. O trabalho e não a pessoa em si. Claro que a pessoa está em foco, ele já falou ali, tem que ter afeto. Afeto e amor você tem por pessoas, respeito você tem por pessoas, mas motivado não. Não por qualquer gosto pessoal meu, por qualquer preferência pessoal da minha parte, mas porque eu enxergo nessa pessoa um servo de Jesus Cristo, porque a sua liderança ela não é exercida no âmbito das coisas mundanas, das coisas desse mundo. A sua liderança é uma liderança em Cristo, na causa de Cristo, a causa do Evangelho. E esse trabalho me motiva. Eu olho para isso, vejo essa forma de trabalho na pessoa. Então eu tenho toda essa atitude de reconhecimento, essa atitude de tratamento, e não baseado em meras questões pessoais, só o pessoal. Não é isso, né? Paulo faz questão de deixar isso claro. Por outro lado, tem que haver o reconhecimento e tratamento para viver em paz. Relacionamento pacífico, ele fala aqui no finalzinho, né? Ele fala em paz, né? Vivam em paz uns com os outros. É claro que o relacionamento pacífico ele vai excluir o partidarismo. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Já viu essa história, né? Eu sou da linha tal, eu sou da linha X, eu sou da linha Y, eu sou da panelinha tal, eu sou da outra panelinha. exclui também um mal que existe nas igrejas, que são as autoridades paralelas, pessoas que, sem ocupar cargos, às vezes até por falta de qualificação ou por qualquer outro motivo, mas frequentemente por questão de qualificação mesmo, por impedimentos, até por pecados, essas pessoas descontentes com a sua situação, descontentes em ver outros ocupando os cargos, eles passam a exercer uma autoridade paralela, eles agrupam pessoas em torno de si. Isso é muito complicado e muito destrutivo. E Paulo diz: é necessário haver paz. Tudo isso é para que haja paz, uma liderança instituída pacificamente, sem contestações. Se houver contestações, por que estão havendo contestações? Elas são corretas? Elas são verdadeiras? Fazem sentido? Ou isso aí é só uma forma de fazer politicagem? Então, tudo isso precisa ser devidamente tratado para que as coisas caminhem bem, para que haja crescimento. Questões como a supervalorização das pessoas, o jogo de interesses que muitas vezes se estabelece em congregações, em igrejas, é muito perigoso, vai tirar a paz e a igreja perde o sentido de ser. Não é por acaso que as igrejas estão aí, muitas delas sobrevivendo, já trocaram de membresia. Inúmeras vezes as pessoas saem, vão para outros lugares, enfim, acontecem tantas coisas ruins, né? E muitas vezes a igreja está lá, permanece firme, mas é toda uma coxa de retalhos, né? Tudo remendado, para que o trabalho, para que a porta esteja aberta, vamos dizer assim. Esse texto traz coisas importantes para a relação entre líderes e liderados. Ele fala das responsabilidades da igreja. Essas responsabilidades nós temos que tomar para nós. Então, que Deus nos ajude. Essa deve ser uma oração nossa, que tenhamos líderes que sejam claramente reconhecíveis. Temos pessoas assim, no nosso meio, pessoas que têm essas verdadeiras características e que estão aí verdadeiramente para servir ao Senhor. Que tratemos adequadamente, os líderes, com consideração, estima, amor. Essas coisas têm que estar presentes. Se elas não estiverem presentes, por que não estão presentes? O que está acontecendo? Que nós, não nos contentemos com a hipocrisia. A hipocrisia não é boa. Ela não é correta, nós temos que ser verdadeiros. Líderes têm que estar, com uma certa tranquilidade, digamos assim, de que eles são queridos ali naquela situação. E as pessoas têm que estar confortáveis também em relação a isso, claro. E que as nossas motivações sejam corretas, sem bajulação, sem idolatria, sem jogo de interesse, mas entendendo qual é a natureza do serviço. É servir ao Senhor e servir aos irmãos, né? A gente serve ao Senhor servindo aos irmãos. É assim que funciona. E que todas as nossas motivações sejam assim e tenhamos essa saúde, dentro do nosso meio, e assim estejamos agradando a Deus e fazendo devidamente o nosso papel. Que Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.